da santidade, ó Deus. Para te agradar, preciso de força para prosseguir. Me capacito, ó Deus, de amor. Não quero te ouvir.